Podes começar? 3, 2, 1. Olá, boa noite. Nós somos a dupla J e MC. Eu sou o MC. E eu sou o J. Vocês devem saber que MC quer dizer morcundo caralho, não é? Mas devido à grande afluência feminina aos meus shows, agora já quer dizer montas de conas, não é?